vem como um gadareno, de acordo com a ordem do mestre. Testemunhar o que ele fez através do rap. Um rimador com sangue divino nos olhos. Um soldado que marcha em busca dos mortos. Na maca do hospital, na viela, na piqueira, no crack, na sarjeta, não importa onde esteja. Na rua, na piqueira, no centro, aonde for. Ei, guerreiro, você é capaz de ser vencedor. Te trouxe o amor que é cura pra toda doença. Que tem pra ti a recompensa de vida eterna, que não se compra por dinheiro, por nada desse mundo. Que o mundo considera como nada, mas pra mim é tudo. É o que me faz aproveitar, tipo esse tempo, pra expressar tudo que sinto neste momento. Se o sinal de vida ainda existe, eu aperto a mesma tecla. Cristo é solução, a saída, a luz em meio às trevas. Em busca dos mortos eu vim, minha missão aqui é pregar a vida em meio à morte. Em busca dos mortos eu vim, minha missão aqui é pregar. Você vai vencer, é por isso que eu ainda canto. O ar que eu respiro, valorizo porque te amo. Você que é as correntes desse mundo ainda te prende. Você que infelizmente ultimamente não entende. No coração a esperança obtida pela fé. Sem ajuda, sem abraço, sem carinho e sem fé. Por favor, abaixa a arma, apaga o beck. Ouve essas palavras desse louco que te escreve. Eu vivia por viver, sem rumo, sem destino. Minha família fez sofrer por eu ser mais um perdido. Uma vida sem destino, feito um castelo de areia. Felicidade e alegria passageira, mas Deus mudou minha vida. Hoje sou feliz, mesmo em meia tempestade. Por ele consigo sorrir. E os motivos das minhas canções são sonhos mortos, almas perdidas de milhões. Em busca dos mortos eu vim, minha missão aqui é pregar a vida em meio à morte. Em busca dos mortos eu vim, minha missão.